a transferência de Ruben Miquel para o Porto, hoje é dia de Taça de Portugal e o início dos europeus de futsal e handball. São alguns dos destaques do Desporto Antena, que vai para o ar já a seguir. Antena Web da Música. Música. I got my mind set on you. E mais música. Antena Web dá-lhe bons motivos para começar bem as noites de sexta e sábado. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e vou ficar consigo em duas emissões do Voo Noturno às sextas e sábados, entre as 20h30 e as 22h, aqui mesmo na Antena Web. Voo Noturno, às sextas e sábados, pelas 20h30, na Antena Web. Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos, estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. Boa noite. Hoje começamos com a Taça de Portugal em futebol. Há já 3 equipas apuradas para os quartos final da prova. São elas Pinhal Novense, Naval 1º Maio e Passos Ferreira. Resultados conhecidos até agora: Camacha 0, Pinhal Novense 1, Aliados Lordelo 0, Naval 1. E destaque para o finalista derrotado na época passada, o Passos, que foi à Madeira derrotar o Nacional por 2-1. Hoje jogam-se ainda Rio Ave, Guimarães, Friamundo, Braga, Belenenses, Porto, Sporting, Mafra e o Chaves Beira-Mar realiza-se no domingo. Da Madeira chegou também Ruben Miquel, o reforço mais recente do Futebol Clube do Porto. Os campeões nacionais gastaram 3 milhões de euros por 60% do passe e estabeleceram ainda uma cláusula de rescisão de 30 milhões. Ruben Miquel, a primeira e até agora única contratação do Porto na reabertura do mercado, não joga hoje contra o Belenenses, depois de ter cumprido apenas ontem o primeiro treino sob as ordens de Oswaldo Ferreira. No entanto, o treinador português deve chamar o jogador para o encontro de sábado, quando os portistas se deslocarem ao terreno do Estoril para a terceira e última jornada da Taça da Liga. Recorde-se que o médio-madeirense de 23 anos fez parte dos planos do Sporting com possibilidade de reforço de inverno, mas o negócio não avançou porque o jogador já estaria comprometido com outro clube, confirmou Carlos Carvalhal, treinador da equipa de Alvalade. Ruben Miquel assinou então pelo Porto até 30 de junho de 2014. Na Liga Sagres, o Benfica venceu no domingo Marítimo por 5-0 no Estádio dos Barreiros, também na Madeira. A partida ficou praticamente decidida no último quarto de hora da primeira parte, quando Oberdam e Robson foram expulsos e deixaram a equipa madeirense com 9 jogadores até final do encontro. Saviola, Maxi Pereira, Cardoso, Roberto Sousa na própria baliza em Luizão marcaram os golos do Leada Encarnada. Com este resultado, o Benfica continua no segundo lugar do campeonato, com 39 pontos, os mesmos do Sporting Braga. Ambos têm vantagem de 6 pontos em relação ao Porto, que é terceiro classificado. José Mourinho foi considerado pela Federação Internacional de História e Estatística o 5º melhor treinador de todos os tempos. A famosa entidade elegeu Alex Ferguson como o melhor de sempre. O escocês Manchester United superou o italiano Marcelo Lippi e o francês Arsène Wenger, que completaram o pódio. O holandês Gus Hiddink foi quarto e o ex-selecionador nacional Luís Filipe Scolari aparece em nono. Surgem ainda mais quatro treinadores portugueses na classificação de 131 timoneiros. Humberto Coelho encontra-se na 44ª posição, não vingada 65ª, já António Oliveira aparece no lugar 110 e Manuel José na posição 112. A eleição foi feita tendo em conta a votação organizada todos os anos pela entidade, desde 1996, para eleger os melhores treinadores e selecionadores. Em relação aos árbitros, Pierluigi Collina foi considerado, sem surpresas, o melhor árbitro sempre. A federação teve em conta o período entre 87 e 2009, e o italiano foi o que mais pontos reuniu, num total de 86. O alemão Marcus Merck, com 66, e o dinamarquês Peter Mikkelsen, com 62, completaram o pódio. O único português na tabela de 50 juízes foi Vítor Pereira, atual presidente da Comissão de Arbitragem da Liga, e ele ficou colocado na 48ª posição. Em Angola, a seleção da casa está nos quartos de final da Taça das Nações Africanas. Na segunda-feira, um empate sem gols diante da Argélia garantiu o primeiro lugar do grupo, enquanto que o Mali venceu por 3-1 o Malawi, foi eliminado no mesmo grupo A. No entanto, esse 0-0 foi, e continua a ser, polémico, devido à passividade das duas equipas, sobretudo na segunda parte do jogo. A Federação de Futebol de Mali enviou um comunicado à Confederação Africana queixando-se de atitude antidesportiva por acreditar que angolanos e argelinos combinaram o empate. Angola e Argélia recusaram-se sistematicamente a jogar para conservar o 0-0, suficiente para a classificação, referem os malianos, que queixam-se ainda de falta de ética, esperando que sejam tomadas medidas. Esta atitude antidesportiva, contrária à ética e ao fair play defendidos pela FIFA e pela CAF, deverá ser condenada de forma muito enérgica. Não honra o futebol africano e, em geral, esperamos que a CAF tome as medidas disciplinares que se impõem nesse novo documento. Entretanto, o adversário dos angolanos nos quartos de final vai ser a seleção do Ghana, que venceu ontem o Burkina Faso por 1-0. A equipa orientada pelo português Paulo Duarte necessitava apenas de um empate, mas acabou mesmo por ser eliminada da prova. Já hoje, outro país que fala português, Moçambique, foi afastado da taça, ao ser derrotado pela Nigéria por 3-0 e despediu-se da prova sem qualquer vitória. Angola, Argélia, Costa de Marfim, Ghana, Egito e Nigéria são as seleções já apuradas para a próxima fase do CAN. Barcelona e Real Madrid dominam o 11 no site da UEFA. Os internautas colocaram 6 jogadores do Barcelona e 3 do Real numa votação onde não faltou o Cristiano Ronaldo. A votação é em relação ao ano 2009 e o português tem a companhia dos colegas de equipa Iker Casillas e Kaká, embora o destaque vá todo para os campeões europeus, que apresentam 6 futebolistas no 11, além do treinador Pep Guardiola. Daniel Alves, Carlos Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic são os catalães escolhidos, que, para além dos 3 merengues, têm ainda a companhia de John Terry, do Chelsea, e de Patrice Evra, do Manchester United. O Manchester, que tem uma dívida quase astronómica. A dívida do campeão inglês chegou aos 826 milhões de euros na época que terminou em junho de 2009. Este valor representa um aumento de 19 milhões de euros em relação ao exercício anterior. Na semana passada, o United revelou que tinha reduzido a dívida aos bancos para 587 milhões de euros, mas os juros tiveram um aumento de 233 milhões. A dívida geral do clube não contém ainda a previsão de venda de títulos no valor de 577 milhões de euros, o que poderá fazer baixar drasticamente o passivo do clube. Ainda em Inglaterra, o holandês Ryan Babel pode estar de saída do Liverpool por causa da internet. Segundo a imprensa inglesa, Babel e Benítez terão discutido sobre as palavras do jogador no Twitter e pode sair já no mercado de inverno. O holandês utilizou o espaço na internet para criticar o técnico Rafael Benítez, onde referiu: "Olá pessoal, tem notícias decepcionantes. Não vou para o Stoke. O boss deixou-me fora da convocatória, sem explicação. 10 golos na época de estreia, o prémio de jovem talento do ano e depois segundo jovem talento do ano e agora não jogo. Mas ele ainda vai ver do que eu sou capaz, num Liverpool ou noutro clube qualquer", referiu o Internacional no Twitter. Depois disto, o holandês deverá mesmo rumar a outro clube, mas só após o pagamento de uma multa de 68 mil euros, referente a uma semana do seu salário. Abrindo espaço a outras modalidades, Frederico Gil foi eliminado na primeira ronda do Open da Austrália em ténis. O português abandonou ontem um encontro com o espanhol David Ferrer devido à lesão quando perdia por 2-0 no terceiro set. Depois do espanhol ter evidenciado superioridade absoluta nas duas primeiras partidas, ganhas por 6-0, Frederico Gil saiu no terceiro set após 61 minutos de encontro. Além dos problemas no joelho esquerdo, uma noite mal dormida acabou por revelar decisiva no desenrolar do encontro, segundo o próprio tenista. Gil voltou assim a cair na primeira eliminatória de um Grand Slam, repetindo os insucessos de 2009, no Open dos Estados Unidos, em Wimbledon e em Roland Garros. Frederico Gil vai, no entanto, ainda regressar ao Open da Austrália amanhã, mas agora em pares, onde faz dupla com o belga Christoph Fliegen e vai ter como adversários o espanhol Feliciano López e o alemão Rainer Schüttler. Voltando aos quadros singulares e com o setor masculino sem grandes surpresas, o destaque vai para as senhoras e para a última madrugada, quando Justina Ná e Helena Dementieva proporcionaram um dos melhores jogos de ténis dos últimos tempos. A regressada belga eliminou a jogadora russa por 7-5 e 7-6, com 8-6 no tie-break. Arrancou ontem o europeu de futsal. A seleção portuguesa só entra em campo na sexta-feira, por isso o destaque vai para já para o Azerbaijão, que proporcionou uma surpresa na abertura da prova. Os azeris derrotaram a Hungria, seleção da casa, por 3-1, e deixaram os húngaros com poucas possibilidades de seguir em frente. O primeiro favorito à conquista do europeu a jogar na Hungria foi a Itália. Os transalpinos não vacilaram e bateram a Bélgica por 4-0, também ontem. Já hoje, e num encontro a contar para o grupo de Portugal, a Espanha bateu a Bielorrússia por 9-1, numa partida que ao intervalo estava apenas 2-1. É um aviso para a seleção portuguesa. No dia começou também o europeu de handball. A França foi surpreendida na primeira jornada da prova. Os campeões olímpicos e mundiais, em título, empataram a 29 golos com a Hungria. A jornada até podia ter corrido bem pior para os gauleses, já que, a menos de 5 minutos do final, perdiam por 4 bolas, 29-25, mas conseguiram ainda igualar. Quem não facilitou foi a Dinamarca, atual campeã europeia, que se impôs diante da Áustria, seleção anfitriã, por 33-29. A Islândia, vice-campeã olímpica, e Sérvia empataram também a 29. A Croácia, prata nos últimos mundiais, entrou da melhor maneira e derrotou a Noruega por 25-23. A Rússia bateu a Ucrânia por 37-33. Longe de outros bons tempos estão a Alemanha e Suécia, seleções que entraram no campeonato com derrotas. Os germânicos cederam diante da Polónia por 27-25. A equipa nórdica perdeu por igual resultado com a Eslovénia. Longe do europeu, Portugal qualificou-se no domingo para o play-off de apuramento para o Mundial 2011, ao bater fora o Luxemburgo por 33-21 no segundo jogo do Grupo 6. A equipa das esquinas venceu a Pum depois de ter derrotado no sábado a Letónia por 31-30. O sorteio dos play-offs está marcado para 31 de janeiro, na Áustria. Os jogos vão decorrer a 12 ou 13 e 19 ou 20 de junho. Tempo para breves. Hockey Patins, o Benfica foi o primeiro clube a apresentar a proposta para receber a Final Four da Taça Sérgio no seu pavilhão. A confirmação foi dada por José Trindade, coordenador da secção de Hockey do Benfica. Para os desejos ser real, os encarnados terão de se apurar para essa fase da competição. E, nesta altura, os encarnados já jogaram a primeira mão dos oitavos de final, tendo ganho em Itália o Roland Bassano por 4-3, e tudo indica que se irão qualificar para os quartos. Aí, o adversário, se não houver surpresas, vai ser o Vila Nova de Espanha. Martin Whitmarsh é o novo presidente da Associação de Equipas da Fórmula 1. O principal responsável da McLaren Mercedes ocupa um lugar de Luca de Montezemolo, presidente da Ferrari do grupo Fiat, a partir de 31 de janeiro. O britânico vai ter Stefano Domenicali, diretor da Ferrari, como vice-presidente. Christian Horner, da Red Bull Renault, fica a cargo do regulamento esportivo e Ross Brawn, da Mercedes GP, mantém o cargo na comissão técnica. Madrid quer organizar a Ryder Cup em 2018. A presidente da Comunidade de Madrid, Esperança Aguirre, vai apresentar a candidatura da capital espanhola à organização da prova de golfe, à qual também concorre Portugal. A Espanha acolheu a única edição da Ryder Cup realizada fora dos Estados Unidos e das Ilhas Britânicas, foi no ano de 1999, em Cádiz. Além de Espanha e Portugal, concorrem à organização da Ryder Cup 2018 a França, Alemanha, Holanda e Suécia. O golfe a fechar a quinta edição do Desporto Antena, voltamos no domingo à noite. Até lá!